Rio Bruno 034, PLB 89, alterna Galeão, 3 horas e 40 minutos de autonomia. Via Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1-0-4 no ajuste. Via Alfa, 1-0-4 ajuste, passará pronto no 074. O 074 está livre, a linha decola da 10, 120 por 10. A linha decola da 10, vou no 074. Foi Salvador, assinado em 274, foi Pedro, está tudo bem, está no mesmo. Avisado, sem táxi. Vai chamar, né, 224. No meio para 2000 pés está autorizado, assim como o Electric 3, reporte localizador. Web 5617, clear Electric 3 procedure, report localized. Maintain 2000, clear ILS 1810, lift up 5716. Controle do 1074, boa noite. O 074, contato radar na decolagem. Suba 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, 1074. Autoriza Prod Arbor 1074? Está autorizado no 074. Prod Arbor 1074. Segura Canal 6224, claro, o táxi está com PLB de 100. Autonomia 1 hora e 55, alternando Salvador. reporte pronto, ajuste no 04, ponto espera. Índia Alfa 1014, vai reportar pronto, 6224. Roger that, complete the procedure in contact tower on 118 small 6. 118-6, Village. 120 por 10, autorizado, linha decolar. A linha decolar, é a linha do espaço. Sir, good evening, web jet 5716, final approach 2810. Anybody landing clear, it's 5716. Proa 074, solicita à esquerda, proa 245 para evitar. Certainly, the one day 10, left jet 5716. Mais ou menos, mais 70 milhas. 1935, uma boa para vocês. 74. Salvador, boa noite, o Chanel 6224. 6224, boa noite, excelente, o contato radar na decolagem, suba 190, saída PUCA. 190 na PUCA, 6224. A ascensão está restrita ao nível 160, 1074. Restrito ao 160, 1074. 190, boa noite, sem identificação, desse mantenha 170 na chegada Marino. My jet 576 on the quad 49, right turn tracks, remain frequency, taxi in Alpha, Juliet, until gate 1002, 1002. Roger, clear taxi, Alpha, Juliet, gate 02, 571. Bruno 074, para sua informação, o tráfego 11 horas, 30 milhas, rumo oposto, passando, vai atingir o 170, o equipamento é um Airbus 320. Ciente, 1074. 100, está visual com o tráfego na altura do contrato, atingindo 1070. Gente, o Vision está mantendo 160, é um Boeing 738, o TAM 3600. O 600 está presente para o de Duna, está autorizado, 3600 mantendo aí 1170. Duna na proa, mantendo 1170, vamos ao tráfego na diante, agora vai ficar na proa do tráfego novamente. Aqui vai passar mais rápido. Tá aí, né? Afirmativo, para 2.000 pés, o altímetro 1.04, TAM 3600. 1.074, livre ascensão 3.60. TAM 3.60, 1.074. 1074, chama agora o centro de Recife, no 3325, alterna 251. Ok, 3325, alterna 251, bom 1074, boa noite. Boa. Bolsa 6224, chama agora o centro Recife, 12545, alterna 1685. Poderia confirmar novamente com 6224? Centro Recife, 12545, alternando 1685. 12545, 1685, 6224. Salvador, boa noite. Ponto final é 020, stand 11, information alpha. To report. 020, confirm for level Lisboa 350. Hey, farm. Ready to copy. In Lisboa, level 350, airway up is 010, right now. Open November 873, after follow your 510 route. Take off from the 010, after take off left turn. Your departure will be Puka, departure. Then ZPAR transition, score code 5532, 5532, and control departure 119.35. Portugal 020, clear to Lisboa, flight level 350, correction 350, upper Zulu 10, still Natal, and upper November 873, flight plan route, departure from runway 10, on left turn on Puka departure, ZPAR transition. Score code 5532 and departure frequency 11935. That's correct, get 11, call me to ready to push, it's for that. Correctly, yeah. Zero completo ele é sexto e chamando 1218 desse bom meia. 286. Salvador, boa noite, eu tenho 3600 no localizador de Campos. 3600, reposto para sua estrela. Chamada está. Pouso autorizado, em fundo de 0 graus com 10 nós, pistão 0. Pouso